E aí, internet, tudo beleza? Hoje nós vamos falar de desenvolvimento de jogos. Como que se faz jogo, gente? E o que é fazer jogo? Como é trabalhar com jogos? Nós temos aqui dois convidados especiais e você conhece eles depois da vinheta. Nacionais apresenta Broadcast. Versão Games. Então, estamos aqui apresentando a mesa brevemente, Matheus Mogno. E aí, Neri, e aí, gente, tudo beleza? Estou aqui mais uma vez, jornalista do Nacionais, sempre presente. Mauron. Aqui é o Mauron Games, o cara que faz detonados e jogos de terror, e é isso aí. Gustavo Salvalágio. Aqui é o Gustavo Salvalágio. Beleza, galera? Aqui é o diretor desempregado. Cara, o Gustavo tá tão cansado que ele não conseguiu nem falar direito. O que tu fez, cara? Eu tô meio cansado e gripado ainda. Ó, tem a falar cansado, grisado. É, eu ia misturar então, gripado com cansado. Com Danilo Dias. E aí, cara, como é que você tá? E aí, meu, beleza? Tudo bom? Tranquilo, tô com frio aqui, tá frio pra caralho em Curitiba. Curitiba. Não, é Silent Hill do Brasil, né, cara? Total, cara. Não, mas eu percebi que a coisa tava feia aqui, bicho. Quando ontem começou, eu tava num bar com um amigo meu, e esse bar é um terreno, cara. É basicamente um terreno com uma Kombi estacionada e o cara traz cerveja pra nós. Aí ele tava tomando cerveja, cara, tomando um vento, tava 10 graus e a gente tava, tá meio frio, né? Tá meio frio. Que rapaz. Vibe! Nós vamos. E Graciliano? Isso, fala galera. Ô Danilo, manda esse frio pra cá aqui, cara. Recife tá baixo, cara. Recife, cara, tá quente agora, Recife? Tá sempre quente aqui, é o inferno. Hellcife a gente chama aqui. Hellcife! Esses dois aí que vão ajudar a gente a não falar tanta besteira e também compartilhar a experiência deles com desenvolvimento de jogos. Danilo, você. Como que você começou a trabalhar com games e o que exatamente você faz no desenvolvimento de games? Cara, é meio assim, tipo. Foi bem zoado o jeito que eu comecei, porque... Ei, garoto, quer participar aqui? Vamos desenvolver games? Pois é, tipo isso. Cara, eu sou formado em arquitetura, tá ligado? Então eu não trabalhava com isso. Eu trabalhava com obra, tá ligado? Eu acompanhava a obra e tal, trabalhava com projeto, fazia essas porra todas, assim. Eu trabalhava numa empresa, né? E daí, no tempo livre, assim, no fim de semana... Quando eu era mais molecão, assim, eu tava no colégio, eu gostava de fazer, tipo assim, fangame, ou ficar brincando de fazer uns joguinhos, assim, mas coisa bem simples. Sim, e era num programinha que chamava Multimedia Fusion. Nossa, que nome bizarro. Você já ouviu falar já disso aí ou não? Multimedia Fusion. O Google vai me contar agora como que é. Cara, apareceu umas placas de carro, painel de carro. É, vai ser foda achar com esse nome. Hoje em dia ele chama só Click Team Fusion. E é uma plataforma 2D? Sim, hoje a ferramenta tá bem mais popular, mas na época, assim, eles estavam meio mortos, tá ligado? Era tipo um rolê meio... Era um software de antigo, assim, né? E ele é bom pra quem não sabe programar. Você não usa programação em si, você usa tipo um rolê meio... Uma linguagem deles. É, uma linguagem visual, assim, uma pegada... Lembra um pouco o RPG Maker, mas é mais complexo. Dá pra você usar bastante matemática e tal, não sei o quê. E aí eu sabia mexer com essa engine. E um amigo meu, na época que eu tava trabalhando, ele chegou do nada assim e falou, ô, velho, o que você acha de fazer um jogo tipo 8-bit? Você viu aquele Mega Man 9 e tal? Isso aí foi em 2009, tá ligado? Nossa, mano! É. Caraca. Aí eu falei... E eu gostava de mexer um pouco com pixel art, mas mais como passatempo, né? Sim. Aí eu peguei e falei pro meu amigo, pô, é verdade, né? Aí ele me ajudou, porque ele tava mais mexendo com pixel art, eu não tava tanto, porque eu tava trabalhando muito, assim, né? Depois da faculdade, eu não fazia mais nada, né? Aí ele começou a fazer mandou uns negócios, assim, pra mim, eu falei, pô, legal, dá pra gente fazer tipo um Ninja Gaiden, né? Dele, pois é. Aí eu comecei a fazer tudo, tipo, os sprites do joguinho e a base do código dele, né? E foi dando certo. Só que, tipo, a ideia não era vender, não era ter Joy Masher, não era nada. Eu ia fazer um joguinho, assim, tipo Ninja Gaiden, por num fórum de retro games. De graça, sabe? Eia! Caraca! E o quanto que isso é semelhante com o que tu faz agora? Então, agora, cara, é bem diferente. Porque, tipo, nessa época, quando o jogo foi tomando forma mesmo lá em 2011, a Thaís, que é minha esposa, ela já trabalhava com jogos, sabe? Da hora. Ela trabalhava na indústria, lá em São Paulo. Aí, o que aconteceu? Ela viu o Oniken e falou, pô, a gente podia tentar vender isso aí no Steam, né, tal. Ela que veio com... Era tipo aquele hippie fazendo coisa, vendendo na calçada, tá ligado? Ela veio que... Caraca, ela que foi a empreendedora do rolê. Pois é, ela que veio querer capitalizar em cima daquilo lado. Eu falei, ah, beleza, né? Aí, quando terminou o jogo, a gente botou na época não dava pra botar no Steam ainda, a gente botou naquele Dessura e tal. Foi meio que vendo que talvez dava pra ganhar algum dinheiro com isso. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, tipo, eu só trabalho com isso. Eu não trabalho mais com arquitetura. E eu, tipo, hoje em dia eu tenho uma equipe, assim, eu fazendo gráficos e game design, montando fase, né? E tem o meu amigo Yuri, ele que programa agora, é um programador de verdade, não é mais eu. E a Thaís, ela, tipo, faz toda a parte de administração. Tipo, ela faz reunião comigo e com o Yuri para orientar a gente para... durante o processo do jogo, tipo, vocês estão atrasados, vocês estão bem, sabe? Tipo, ela faz parte de produção e ela que negocia com o publisher e tal, todas essas coisas. Então, que é a parte que ela gosta de fazer mesmo, que é comercialzona, assim, né? Então, virou isso. Daí virou a Joy Masher, que é esse estúdio que a gente tem hoje. E a parte de som e música é tudo terceirizado com os amigos meus. Indiretro Gamaru Jekiro Ajuto Jinjo Onitan. E a sua, Graciliano, como é que foi, cara? Como que você chegou a... O que você faz? Como começou? Então, eu sempre tive muita vontade de estar no meio dos jogos, né? Assim, sempre gostei muito dos jogos e sempre tive muita vontade de participar em desenvolvimento dos jogos, né? Desde pirralhinho, assim, uns 13 anos de idade, eu já tentava fazer alguma coisa, mas sempre que eu tentava, assim, eu já desistia porque eu não conseguia fazer código, não conseguia entender nada do que estava acontecendo. Eu sempre desistia, assim, sabe? Mas a partir desse interesse também me puxou o meu interesse com computadores em geral, né? E aí disso eu entrei no curso de engenharia da computação aqui na Universidade Federal de Pernambuco. O que eu ainda tô cursando, né? Ainda vou terminar esse ano o curso. Se Deus quiser. Nunca acaba as faculdades, cara. Meu Deus, o Gustavo terminou aí, ó, sofreu muito, né? Agora tá desempregado, mas... força, pega, Gustavo. Agora vai. Já são 7 anos aí nesse curso. Também, né? São 7 anos aí nesse curso já, mas se Deus quiser, esse ano acaba. Caraca, cara. Tá, vai, cara. Enfim, aí eu entrei no curso, e aí, assim, eu, mesmo com aquela vontade de fazer jogos, eu fiz assim, tá, eu gosto, mas talvez seja melhor eu seguir mesmo só em computadores, assim. Eu gosto muito de computadores, vou estudar eles, ver o que eu consigo fazer em geral em outras áreas da computação, né? Mas aí, o que aconteceu foi assim, durante meu curso também, eu peguei o Ciência Sem Fronteiras, né? Não sei se vocês se lembram. E aí, eu fui fazer um intercâmbio de um ano no Japão. E aí, que legal. Foi uma maravilha, pois é, logo ali. E aí, com isso, assim, foi um momento muito importante pra mim, pra essa minha carreira de jogos, porque eu observei a sociedade lá toda ligada em jogos, assim, muito mais do que aqui, né? Todo mundo tá sempre ligado em jogos, tudo tem alguma coisa em jogos. Quando eu voltei desse intercâmbio, eu parti direto assim, tá, voltando com a minha cabeça de eu tenho que fazer jogos. Daí eu passei, eu passei ano de 2015, foi 2015 mais ou menos que eu comecei a estudar, e aí eu usava o meu tempo livre inteiro estudando por conta própria, né? Não tem nada no meu curso disso, então eu fui estudando conta própria. E aí eu fiz vários game jams, participei com vários grupos assim de joguinhos, teve várias ideias que tentei seguir em frente, mas acabou indo pro lixo, mas tudo influenciou assim na minha carreira, né? E aí... Em 2016, eu consegui esse meu primeiro emprego, que eu tô até hoje. Que massa! Na Gear for Breakfast, For Breakfast, olha aí, cara. É o pessoal que desenvolveu a Hatch in Time. A Hatch in Time, isso. Então, cara, tu já chegou com tudo, cara. Caraca, que da hora. O que que faz um intercâmbio, hein, galera? No Japão, o cara foi pro outro lado do mundo pra ver a tendência, né, cara? E, pô, os games são uma tendência incrível atualmente, né? E lá você faz o que na Gears for Breakfast? Eu sou programador. Assim, a gente, no time, a gente costuma ajudar, todo mundo ajudar uns aos outros, né? Então, aqui e ali, a gente faz um bico de uma parte ou de outra, mas eu sou principalmente programador, assim, um dos programadores mesmo. Putz, que da hora, legal, cara. Ah, e além disso, eu também, outra experiência que eu tive foi no estágio do meu curso, né? Um estágio obrigatório, eu acabei pegando um estágio numa empresa aqui de Recife chamada Manifesto Games. E aí eu tava numa parte dela que se chama Raid Hut, e aí eu trabalhei na manutenção de um MMO chamado Weed, não sei se vocês já ouviram falar. Weed, tipo... É, maconha? With Your Destiny. É? Ah, tá. É com Y. Ah, tá, eu pensei, what? Que susto, cara, eu já achei que era um... Ou o RPG do Snoop Dogg, tá ligado? É, pois é. Pois é. Aí eu passei um ano aí com esse daí. Você já pegou coisa bem treta já, né, pra ir fazendo, tipo MMO e tal. Foi, pois é. Pois é, cara, na parte de programação deve ser cabeludo isso, hein? Puta que me pariu. Não, é interessante. Ó, por exemplo, uma coisa que me veio agora em mente é como a área de games consegue unir pessoas de diferentes áreas, né? Porque, pô, o Danilo, ele vai mais pra parte da criação, né? Da criação da arte em si. Isso, é mais parte de arte. É, e depois dessa de programação e MMO, caraca, daí eu pensei, caraca. Aí, de repente, sei lá, o Gustavo, que agora tá desempregado como cineasta aí, quem sabe possa começar a escrever histórias pra games. Gustavo, você curtiria não pensasse nisso, cara? Cara, então, eu adoraria muito trabalhar com histórias e videogames, ter uma mão nas histórias e algumas opiniões sobre design, porque... De uns anos pra cá, eu comecei a, assim, por conta própria, por diversão, estudar videogames e estudar particularmente o design dos jogos, quer dizer, como que os jogos funcionam pra contar histórias e compartilhar ideias, né? Recentemente eu tava jogando algumas vezes o primeiro Resident Evil, a versão que teve agora remasterizada, né, do remake que saiu no GameCube, que agora tá na Steam, saiu, enfim. Porque eu tava dizendo como o jogo, na mecânica do jogo, você tem uma estética de terror. Então, não é tanto uma estética de terror só na arte, na história, mas o jogo ativamente conseguiu criar uma mecânica que por si só é aterrorizante. Eu cito isso como exemplo. Mas são algumas ideias que eu andei pensando um bocado, assim, por um bom tempo. Tá, e como... você se formou em cinema e você quer trabalhar com cenário? É, eu adoraria trabalhar com cenário, com histórias, assim, tipo, sei lá... Como contar história através de cenário, no caso. É, mas não só de cenário, mas também, tipo, com mecânicas significativas pra quem tá jogando. Né? Assim, eu falo, tipo, especificamente jogos de ação pra um jogador só, né? É, eu entendi o que você quer dizer. Tipo assim, você acha que talvez seja até mais legal contar a história do jogo com mecânicas e cenários, até porque é a linguagem do videogame, do que com a história em si, né? Tipo... Sim, eu acho isso bem mais interessante, tipo... Bem mais bacana mesmo. É mais legal do que só, tipo, agora eu vou parar e ver o filme, sabe? É, pois é, exatamente. E eu falo isso como um fã de Metal Gear, por exemplo, né? Que todo mundo sabe que tem cutscenes gigantescas. Sim. Mas também tem mecânicas inteligentes no jogo, né? Tipo, não é só... Pô, mas é legal ver um jogo grande quando ele consegue combinar todas essas coisas. Não sei se vocês jogaram aquele jogo, a Way Out, da Hazelight, que ele consegue, cara, tipo, fazer uns take muito cinematográfico e fazer uns puzzles muito pequeno e que lembra gameplay simples de PS1, sabe? Misturar tudo isso. Também tem coisa no cenário que conta muito história, mas todos esses âmbitos, né? A história contada pelo cenário, a história contada pela boa atuação, captura de movimento, cara, takes de câmera e tudo mais... Tudo isso contribui, né, cara? Então, é legal pensar que há uma pessoa para pensar em cada um desses detalhes, né? Com certeza, tem gente por trás disso aí, com certeza. Muito é, eu como jornalista e pessoa que escreve, assim, eu sempre penso na parte de roteiro, assim, e um jogo, jogos como A Way Out, principalmente A Way Out, são muito inspiradores, assim, pra mim, porque pô, o pessoal investiu muito na história, é muito legal ver isso. I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Pois é, pensando nesse lado da informação e na parte social que o game tem, a gente pode lembrar a Ninja Theory, cara, que tipo, olha só o que os caras fizeram com o Hellblade, sabe? Eles estudaram durante anos como que funciona a mente de uma pessoa que sofre de distúrbios mentais, cara. E eles documentaram tudo e fizeram de uma maneira mais científica possível para contar a história da maneira fiel. Então, cara, é muito louco pensar que a gente chegou a esse nível em game, sabe? Em que tem uma pessoa para fazer uma linha de código perfeita, alguém para pensar em como vai funcionar o cenário, como que ele vai contar a história, e como que, além disso, as informações batem com o que é real. É muito massa trabalhar com games, né, galera? É nesse nível que eu acho que, tipo, é interessante você ter um jogo tipo AAA, sabe? Quando você vê que o dinheiro da produção tá sendo realmente usado para coisas interessantes e construtivas, sabe? Não só para fazer os gráficos serem, tipo, absurdos, sabe? Sim. É, e dá para fazer sem precisar ser um triplo A também, mas... É, sim, mas sim, eu entendi o que tá falando, usar o melhor, sei lá, tipo, não vai conseguir fazer uma história que nem o Call of Duty com dinheiro de um jogo pequeno, né? Mas cada um ocupa a sua parte no mercado. Sim, é, tipo, eu acho interessante que nem você mesmo citou o Hellblade, porque ele é um jogo que você vê que aquele dinheiro de AAA dele tá sendo bem usado. Diferente de jogos, tipo, que não tem, só tem gráfico e tal, puta do... Tá, beleza, né? Mas e aí, o jogo, sabe? O design dele é simples. É, e no caso do Hellblade ainda, ele não é considerado um AAA, ele é considerado um... Isso é interessante ainda. Duplo A, tá ligado? É. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will be for nothing. Cara, vocês, assim, como que é a rotina de vocês? É, de desenvolvimento, como que é a rotina desenvolvendo os jogos? Vocês acordam, eu não tomo um café e, por exemplo, o Graciliano falou que todo mundo tenta se ajudar e tal, então, né, porque tem que ter essa conversa, né? Como é que funciona isso? Eu queria saber do Graciliano, porque como eu não trabalho em empresa, eu queria mais entender, assim, como tá funcionando pra ele. Assim, a gente geralmente tá sempre usando o Discord, né? A gente usa o Discord pra se comunicar. É o meio de comunicação principal da empresa, né? Porque você tá remoto com eles, não tá, meu? Isso, é remoto, é. Todo mundo tem gente de todo canto do mundo, né? E a gente A gente tá sempre, assim, a gente tem vários canais pra cada uma das partes do jogo, né? A gente tem os canais pra arte 2D, pra parte da arte 3D, pra programação, pra design... Então, a gente tá sempre usando todos os canais pra se comunicar em qualquer parte. Por exemplo, se eu tô programando alguma coisa e eu preciso de uma arte pra alguma coisa, eu vou lá no canal de arte e eu peço, vou lá e chamo o pessoal da arte e peço alguma coisa lá que eu preciso. Eles vão e dizem, ah, tá, eu vou tentar fazer até tal dia e vou te entrego. E a gente vai indo assim. Vai se conversando, né? Com tantas partes envolvidas no desenvolvimento, deve ser louco você nem ter contato com algumas áreas, né? Porque tem área que você nem tem tanto contato, né? É, com certeza, é. Assim, eu tentei programar, como eu disse, eu tentei estudar por conta própria, né? Então, assim, eu não tive uma educação mais completa, assim, de tudo que eu tenho que saber pra entender bem. Então, eu fui aprendendo no caminho, né? O pessoal teve que ir me ajudando pra poder eu entender algumas coisas que eu não sabia. A gente tá sempre se ajudando, né? O dia todo que a gente tá trabalhando alguma coisa, a gente vai e pode chamar o outro lá durante o trabalho pra poder ajudar alguma coisa que a gente não sabe. E a gente vai andando assim. É, quantas pessoas que trabalham com você no Hatch in Time? Então, varia bastante. Atualmente a gente tá com umas 15 pessoas, 16 por aí. É, vai mudando muito de acordo com a necessidade da gente, sabe? Às vezes tem o pessoal que sai, o pessoal que entra pra passar uns meses e volta. Eu já tô na empresa desde 2016, né? Janeiro de 2016, e eu tô continuando aí, mas... À medida que for precisando de mais programadores, vai chamando e a gente vai fazendo o que precisa. Eu fico besta de ver como vocês coordenaram tudo só com o Discord, né? É bem bacana, assim, de ver funcionar. É surpreendente, né? Pois é. É, a gente tá bem acostumado já, é. E tipo, nossa, o fato de você trabalhar com tantas pessoas e não ter contato direto com elas, assim, sabe? Tipo, você não... Cara, você fica imaginando, assim, como que... Pois é, a gente não tem um contato físico, assim, mas a gente se comunica bastante, a gente... conversa bastante no dia a dia, a gente já é uma comunidade, sabe? A gente se fala como amigo, tem dias que a gente se junta pra jogar, tem o pessoal do time lá que também se junta pra jogar RPG uns dias da semana, assim, sabe? Então o pessoal passa o dia conversando, sabe? Eu não jogo nada de RPG assim, mas a gente costuma jogar, por exemplo, Left 4 Dead, o pessoal já jogou também outros Battle Royales da vida aí. Geralmente, sim, são esses shooters da vida, né? Matheus é viciado em Battle Royale. E ele gosta de Overwatch também, né? Levando em consideração uma igreja criada pra isso. E é louco que eu namoro à distância também, então eu meio que entendo esse feeling. De ter uma relação mediada pela internet com pessoas. Mas... Cara, Falei, Matheus. Não, eu só queria dizer que o rolê do Danilo deve ser, tipo, totalmente o contrário, porque ele meio que mora junto com o pessoal, assim, né? A Thaís, ela é tua esposa, né? Então, muito fácil. Cara, como é que é? Eu admito que é fácil, porque, tipo assim, eu acordo, aí já tá a Thaís lá. Vamos fazer reunião hoje? Vamos, peraí. Aí eu vou... Ela já vai tipo o chefe, assim, né? Perturbando, né? Eu já acordo com o meu chefe do lado. Puta, cara, pior que eu me imaginei acordando com o meu chefe. Imagina acordando com o chefe do lado. Rapaz. Matheus tá rindo que ele conhece. Aí, cara... Aí dá tempo do quê? De eu fazer um café, tomar um café, já sento aqui no PC, né? Aí chamo o Yuri no Skype. Aí o Yuri, ele mora com os pais dele ainda, né? Mas até porque ele é bem novão. O Yuri é um programador bem jovem, assim. Esse acho que é o primeiro jogo grande dele. Cara, que da hora. Aí tá sendo mó engraçado, assim, porque a gente faz as reuniões, o Yuri e eu fica falando besteira o dia inteiro, tá ligado? E a Thaís é meio que impõe ordem, assim. Se ela não entra, cara, a gente não faz nada, só fica zoando. Nossa! É meio complexo, cara, assim. Você fala isso, assim, como se essa fosse um pouco, assim, da graça do relacionamento de vocês, cara. Você, tipo, pô, sabe? Tipo, você tem adoração pela sua chefe, cara. Isso é bizarro. Cara, só pra deixar registrado aí qual é o nome do jogo, pô. Ah, o que a gente tá fazendo agora é o Blazing Chrome. Blazing Chrome, eu dei uma olhada, parece Contra 3... Isso, no estilo bem Contra. Parecido. E agora até a coisa ficou mais corrida. Você curte? Mas a coisa ficou mais corrida. Porque agora a gente tem publisher e os caras cobram, né, prazos. Então, aí a publisher cobra a Thaís cobra a gente e a coisa tá andando até mais rápido agora por causa disso. A gente só se foge. Desculpa aí, vai ter que botar um pi aí, cara. Help me, Leon! Cara, o Gustavo hoje tá quietinho, ele tá concorrendo ao prêmio de ouvinte com o Maurão. Não, mas tá certo, hein? Tem gente convidado na casa, ele tá... Ele não, tá eu tenho que me segurar, ser um pouquinho mais educado. Então, assim, pra ser bem sincero, agora eu tô vendo um vídeo do Blazing Chrome, na real, parece... É que eu gosto muito de Contra, cara, e... Pô, parece valeu. Ótimo, na real. Tipo, realmente parece um jogo de Super Nintendo. Tá? Eu tô de cara. Ô, Gustavo, você conseguiu fechar já o jogo, não? Eu fechei só o primeiro Contra. Cara, eu nunca consegui, cara. Eu acho muito difícil. Porque, pô, que inferno, cara, que é. Cara, e tipo assim, foi massa eu trabalhando pra pesquisa, né, pra esse jogo aí. Então você imagina eu chorando sangue aqui em casa. Porque eu jogava Contra quando eu era mais moleque, assim. Aí fiquei um tempo sem jogar. Aí eu fui pegar agora, eu tive que zerar o Contra do Nintendinho, não Nintendinho, no duro aqui mesmo. Ah, aí depois, Cara, aí depois eu peguei o Hard Corps, que é um que eu, dos que eu lembro que eu mais gostava, do Mega Drive. Zerei no Mega também, quase gorfei de nervoso. E depois fui jogar o do Play 2, aquele Shattered Soldier também. Gostei pra caralho também. Não conhecia esse direito, eu lembrava dele mais ou menos da época do Play 2, mas... Então, assim, foi bem bacana porque... Foi bacana e tenso, né? Mas foi legal porque eu fui pegando bastante ideia, assim, dos contras. E tem bastante coisa do Metal Slug também. Quem que fez a arte do... Ah, fui eu. Não, agora tu ganhou o prêmio, ó. Eu ia dar pro Gustavo, mas caraca, velho. Onde é que tu tá, porra? É, eu que nem eu falei, eu gosto bastante de fazer pixel art, né? E, tipo, eu sempre jogo o jogo retrô. Então, pra mim, é bem fácil, assim, tipo... Por conta de só jogar jogo retrô, é fácil de eu reproduzir coisas que eu tô acostumado. Cara, ficou muito da hora, cara. Tô vendo aqui. Vou querer jogar, cara. Cara, eu já tinha olhado antes, mas vou até olhar de novo. Até questões, tipo assim, no Mega Drive, você só tem 64 cores na tela ao mesmo tempo. Então, eu trabalho com uma paleta bem restrita, assim, pra tentar manter só 64 também, igual no Mega, sabe? Por isso que fica com esse aspecto bem videogame 16-bits mesmo. E vocês vão publicar em que plataformas? Meu, assim, eu não posso confirmar por conta da publisher, sabe? Ah, tá. Porque eles, assim, mas... A publisher provavelmente vai lançar para consoles, sabe? É que eles não podem falar quais, porque depende de acordos que eles vão fazer. Cara, a gente não quer te comprometer aí. Não, tá ligado. Eu só tô, assim, dando mais essa informação para vocês saberem que provavelmente sai para consoles. Eu só não posso garantir quais. Então, assim, o que eu posso garantir para vocês por enquanto é Steam. Steam vai sair. Ai, beleza. Eu tava só no fio. E o jogo tem co-op, viu? Funciona e tal. Já tá funcionando, vida. Inclusive. Tipo, porque era o mais massa de jogar contra e jogar com amigo, né? Ficar bacalhando e tal. Então tem tudo isso aí. Que vontade de jogar agora. Caraca. Pô, muita valeu, vontade. Que bom que vocês curtiram. Eu acabei de receber uma build aqui no Facebook, então, sei lá. Mas vamos terminar de gravar primeiro aqui, por favor. Ah, já tá rolando pirataria, é isso? Que pirataria, cara? Essa não, aí era não, aquele... Não. Era o teste da GDC que tava lá pro pessoal jogar. O Matheus já tava se sentindo especial, agora até deu uma baixadinha. Não. É que realmente isso aí não tá disponível pra download em lugar nenhum. Eu tô passando pra vocês darem uma olhada, mas não pode passar essa build aí, sabe? Não, que isso. É. Aí quando a gente puder fazer a gameplay de isso, deu aviso. Mas isso é mais pra vocês darem uma olhada mesmo, testarem, jogarem aí e tal. Vamos jogar em segredo e não vamos divulgar pra ninguém. Fechar todas as janelas de casa. Fechar. Tipo, se o Steam acusar que vocês estão jogando, vocês têm que ficar invisível, sei lá. Não, mas foi engraçado isso aí, porque tipo, tinha uma build que eu tava testando integração com o Steam. Na hora que eu abri, a filha da puta anunciou pra todos os meus amigos assim: Danilo está jogando Blazing Chrome. Pô, já tá funcionando aí, manda o código. Nossa. Eu falei, puta que pariu, cara. Eu queria morrer, cara. Eu fiquei puto, cara. Eu falei, os caras da PUBG vão me comer, cara. Não é possível. Nossa. Ele fica puto com essas coisas, cara. Tu já tá vivendo fortes emoções, porque você faz parte, você é uma grande parte do estúdio, né? Porque vocês estão em poucos. Mas no caso do Graciliano, como é que foi a espera? Cara, tu deve ter ficado muito ansioso pra ver o resultado. Tu já esperava que o jogo fosse tão bem aceito assim? Como é que foi? Não, a gente não esperava tanto assim não, né? A gente já foi surpreendido com o que a gente atingiu com o Kickstarter, né? Que a gente... Tinha pedido 30 mil dólares e recebemos quase 300 mil, né? Nossa, aí é massa, hein? Eu não tava na época do Kickstarter, mas eu lembro bem disso. E foi a mesma coisa com o lançamento também. A gente não esperava que fosse ser tão bem aceito assim, não. Mas foi uma maravilha. Ficou ansioso, cara? Cara, eu tava muito ansioso pra saber, assim, a reação do pessoal, né? Ver gameplay do pessoal jogando assim, porque você jogar é uma coisa, né? Você vê o que o pessoal. Você já tem uma expectativa do jogo, assim, você já sabe o que vai acontecer, você fez o jogo, então você já fez com um pensamento. Você colocar isso pro público é muito assim. Você fica muito ansioso pra ver qual que vai ser a reação do pessoal, né? Alguém aqui joga no smartphone? Não. Eu nem tenho smartphone. De vez em quando. Cara, então, eu sou velho, não consigo jogar no celular. Então, uma empresa, a New Zoe, lógico, ela fez uma análise do setor de games. Sim, faturamento da indústria mundial de games. E ela concluiu que até final de 2018, mais da metade do faturamento de games será só em mobile. Mas aí, contando tudo que existe de jogo em mobile, vocês, cara, que desenvolvem jogos, estão esperando desenvolvimento em mobile? Estão se preparando? Vocês acham que vai dominar? O mobile vai dominar o mercado de games? Eu vejo crescendo ainda um bocado. Porque é o que todo mundo tem, né? Todo mundo tem um smartphone hoje em dia. Então, tá crescendo bastante. O mercado vai continuar crescendo, eu acho, ainda. Pode crer. O que o Matheus falou, né? Não, é que o Marunão não tem smartphone, ele disse. Não consigo acreditar nisso, cara. Que tu não tem smartphone? Não, eu tenho um celular bem merreca, assim. Só tem Android, só pra usar o WhatsApp mesmo, cara. Ué, quando tu vai no banheiro, tu mexe no quê? No papel higiênico? ele deve ter um revisteiro, tá ligado? Revisteiro do lado do vaso. Eu leio a composição do shampoo, tá ligado? Tu tem um LED na frente, assim, do... Caraca, cara. O revisteiro virou descanso pro smartphone, cara. É, pô. Caraca. Eu acho que eu invisto mais em computador mesmo. O meu pai até hoje, cara, ele deixa o jornal do lado do vaso, assim, pra ele dar uma cagada e já vai lendo já, né? Tá, mas bom, é o jornal do dia, pelo menos. Eu faço isso só que com o Twitter. Tipo, eu leio o Twitter ao invés de ler um jornal. Funciona também. Caraca. Eu ia fazer uma piada com o jornal, mas deixa quieto, cara. Vamos prosseguir. O único jogo que o Gustavo joga no smartphone é o Tinder, né? É, uau, que engraçado. Mas é meio... Mas é engraçado tu falar nisso, porque, tipo, é uma espécie de gamificação, né? Tipo o Tinder. O Tinder funciona que nem um jogo. É, sim, sabe? Faz sentido. É a gamificação do mundo real. Amor. Gamificação do mundo real. Jogo do amor. Então, algo para se pensar sobre o indie é a comunidade indie. A comunidade de desenvolvimento indie. Comunidade de desenvolvimento de games indie. Por exemplo, com o financiamento coletivo, vocês passaram muito, né, Graciliano? Então, como que vocês sentem a comunidade? Vocês sentem que é uma apreensão, que há um certo carinho da parte deles, um reconhecimento, um tipo até de clamor por ser indie? Não, com certeza, né? O pessoal apoiou com a mesma ideia que a gente tinha no começo, né? No caso, o pessoal que estava na empresa tinha no começo, que era trazer de volta, assim, né? A ideia dos jogos de exploração, da época do 64, do Mario 64, do Mario Sunshine, Banjo-Kazooie, e o pessoal tinha essa saudade também. Então, assim, é um sentimento em comum com a comunidade, né? Então, o pessoal foi atrás dessa ideia... O pessoal tava querendo tanto essa ideia quanto a gente tava querendo, né? Então você já vê uma junção assim do pessoal com os jogos indie mais um pouco mais do que eu vejo assim, pelo menos, do que os jogos AAA. Pode ser. Sim, e tu, Danilo? Que isso? Que isso, cara? Não, que isso? É o Gustavo, né? Desculpa, eu tô só do meu nariz. Para sempre, Gustavo, cara, meu Deus. Eu acho massa, cara, porque dá pra mostrar que tá frio, né? Quando a gente tá fazendo esse podcast. Cara, Floripa, assim, ó. Recife, você falou? Isso. Nossa, cara, se Recife é quente, cara. Floripa é o contrário, cara. Floripa e Curitiba também, né? Mas... Curitiba. Cara, é muito frio aqui. O complicado de Floripa é que fica quente, mas aí depois esfria do nada e fica horrível. Mas eu gosto tanto, cara. De clima. Eu gosto de frio. Eu costumo dormir mesmo. Eu também. Cara, hoje eu acordei às 11, cara. Eu fui dormir às 10 ontem, que nem um velho. Acordei às 11. Oh, é bom dormir no frio, né, cara? É bom. Cara, então, e jogar no frio é muito bom também. Também. Quando hoje faz... Depende. Se, tipo, por acaso, sei lá, tá entrando um vento gelado assim na sala, aí a tua mão não, fica... Não, né, cara, muito... não é no Alasca, não é sentindo... Ah, vou cara, morrer. Se tu jogar videogame com as mãos bem frias, cara, é bem ruim, mano. Jogar no computador no inverno que é ruim, cara, porque a mão fica em cima do mouse e começa a gelar ali, cara. Daí eu tenho que fazer. Eu tô curtindo jogar no frio aqui, porque eu fiz um overclock fodido no meu CPU, aí tá sossegado, tá ligado? Tipo, eu não tô tendo medo de torrar ele, cara. Inclusive, ele ainda esquenta a sala. Então, tá... Ô, Gustavo, vai ser errado. Não é tipo jogar no, com frio, é jogar no frio. Tipo, o clima está frio, e aí, por exemplo, você vai lá, prepara um Nescauzinho, chocolate quente, alguma, entendeu? Um achocolatado. Um whisky. Eu não vi essa vindo, um chá, e aí você senta, aí você, tipo, pega uma cobertinha, coloca, sabe? É um pouco nostálgico, pô. Lembra um pouco a infância, quando a gente... Vamos fazer a bosta, né? Pô, era bom, né, cara? Pô. Saudade. Eu tava jogando esse fim de semana o Horizon Chase, e poxa, muita infância, assim. Você só ficar jogando o joguinho de corrida de carro, assim, no friozinho, maravilhoso. Nossa, cara, como é que é o nome? Horizon Chase. Aquele do Top Gear lá, não? Isso, exatamente. Porra, curti aquele jogo lá, cara. Pô, a nostalgia. Aham, vai sair três nacionais sobre. Se prepara. É um jogo que se parece muito com o Top Gear. É brasileiro o jogo, né? Sim. É, da Aquiles. É, pô, a gente tem que falar com eles também, né? Uhum. Hoje à tarde, inclusive, aconteceu um negócio que eu lembrei minha infância, assim, porque eu tava jogando Dark Souls. Aí veio um maluco me invadindo lá, eu matei. Cara, sem brincadeira, eu chorei de rir, porque daí veio uma mensagem no Messenger. Era meu irmão me xingando, cara. Eu matei meu irmão, cara, no jogo. Ele eu tenho um print aqui, cara. Se vocês quiserem ver, vocês não acreditam. Essa, cara, essa que é a beleza de Dark Souls. Essa é a beleza do jogo. É matar o irmão, né? Cara, do nada, cara. Meu irmão mais... Ô, filha da puta, essa espada aí que você tá rodando. Você... Ué. Aí na hora que fui ver, era ele, cara. Me caguei de rir ali. Nossa, cara, que loucura. Foi infância na minha face, assim. Quando a gente como jogava, esse mundo cara, é pequeno, cara. Né, cara? É, pois é, o que aconteceu pra você se entrar na mesma partida, cara? É, então, é que a gente tava jogando como que fala? A gente tá jogando na mesma época o jogo, tá ligado? Tipo, inclusive, ontem ele tava aqui em casa e tava me ajudando na parte que ele tinha acabado de passar. E agora, à tarde, ele tava jogando também. Então, tipo, como os levels devem estar parecidos e a gente tava num lugar parecido, foi ele invadiu, assim, aí matei, só que eu nunca tinha jogado com ele ainda. Na hora que fui ver... O bicho mandou uma mensagem, falou lá, pô, você me matou, cuzão, não sei o quê. E ele me conhecia, porque tava jogando aqui em casa, o boneco, né? Então ele viu, acho que ele foi seco, assim, nossa, vou matar o Danilo. Entendeu? Que broderagem, cara. É. Pô, a gente jogou o Broforce. Quando que a gente jogou o Broforce? Quinta-feira. É, e tava todo mundo aqui em casa, tava o Gustavo, pô, o Maurão não veio, porque mora na PQP. Mas, cara, é muito massa jogar... Em galera, né, cara? É outra vibe. É outra. Foi até por isso que eu também quis fazer o multiplayer local também no Blazing Chrome. Porque é massa você tomar uma breja, ficar jogando, falando besteira, tá ligado? Legal pra caralho. Mandou bem, é. Mandou bem, nossa. É isso que é legal, né? Porque multiplayer local é uma coisa que tem sido bastante ignorado nos jogos ultimamente, eu acho, sabe? Sim, deu uma sumida, é triste, agora porque tá quantas... É, que bom que tá voltando agora, né? Porque quantas lembranças boas a gente tem de, tipo, jogar videogame com os amigos, tá ligado? Quando a gente era criança, sabe? Sim. É, ao mesmo tempo que algumas empresas deixam de investir nisso, em jogos de modo história ou split screen, por exemplo, a EA fechando a Visceral Games, que era o estúdio deles que fez... 3 Dead Space, né? Uhum. E eles estavam fazendo um Star Wars focado em modo história também, cancelaram e falaram, a gente vai fazer um outro jogo que explore melhor o universo de Star Wars. Aí tempo depois anunciaram vaga contratando gente pra programar um novo jogo de Star Wars e essa vaga tratava especificamente de multiplayer. Ou seja, eles estão agora trabalhando em um jogo que foca em multiplayer. É, ao mesmo tempo que esses games... que algumas empresas param de investir em jogos que focam em multiplayer, surgem outros que ocupam essa lacuna deixada pelos AAA, que são justamente os desenvolvedores indies. A Hatch in Time relembra uma vibe antiga de Spyro, sei lá, me lembra Crash também, mesmo que talvez não tenha sido a intenção, não sei. E chega também em estúdios como a Hazelight, que é bem estranho falar esse nome, mas de novo, a desenvolvedora do A Way Out, cara, que traz uma experiência incrível em modo co-op, como eu nunca vi. Tem momentos que tem uma. Não sei se vocês jogaram, mas se não jogaram, joguem, galera. Tem uns momentos assim de sincronia absurdas que tu fica. Como que os caras programaram isso, sabe? Então, é isso. Enquanto morrem alguns, outros preenchem a lacuna muito bem. Então, estamos seguros, galera. Jogos multiplayer, story, co-op, local, continuarão existindo para o bem da sociedade game. E pelo bem dos jogos, eu acho, assim, esses modos estão sobrevivendo. Porque muito, por exemplo, a nostalgia do Spyro eu só revivi por causa da Hatch in Time. O multiplayer local só revivi por causa de Brawl Force. É muito legal ver que os indies estão vindo para não deixar essa cultura morrer. É muito bom. Inclusive, a gente está trabalhando agora mesmo para trazer o co-op, né? No Hatch in Time vai vir junto com o primeiro DLC do jogo. Vai ficar louco, meu amigo. Tu não tem ideia de como isso é sensacional, porque Spyro não tem co-op, tá ligado? Nunca tivemos co-op nesses jogos. Cara, o A Hatch in Time me lembra muito um jogo do Pernalonga, que foi um dos primeiros jogos que eu joguei pra PC. Alguém aqui já jogou isso? Não. Fácil não. Lembrado. Cara, eu já joguei esse jogo, eu acho, nele. Cara, é muito bom. O Pernalonga, acho que nunca joguei, não. Também não. Nossa, no PC ainda, cara, não. Sim, cara, vou colocar a imagem aqui no nosso grupo aqui, ó. Esse Bugs Bunny Lost in Time? Isso, ó, tem até time aí, no título, cara. É o Pernalonga viajando pelo tempo e resolvendo umas tretas. Cara, lindão esse jogo, mesmo pra época. Se tivesse um remake, eu jogaria. Tem cara de Play 1, sim, cara. Play 1, Play 2. Né, tinha pra PlayStation também. Se não me engano. Eu acho que eu tinha uma revista com ele. Nossa, esse jogo era muito incrível. Gee, carrot soup. Hey, what's up, witch doctress? Hey. Então tá, vamos falar. Tu ia falar alguma coisa, Mourão? Não. Nossa, tá, beleza. Então. Não, é que assim, eu só jogo, né? Manjo de programação, mas de criar jogo. Uma vez eu tentei, sabe? Uma época pra ver como é que era, tudo, mas é muito complicado, cara. Assim, linguagem de sistema, não entendo nada. Então, eu comecei aí há um ano mexer com a Unreal Engine, né, cara? Eu faço algumas artes no Maya e eu tô bolando uma historinha pequena. Comecei a fazer as animações agora. E tô um ano nessa brincadeira, vendo só tutorial e fazendo no tempo livre. E é uma paixãozinha, assim, minha, porque é muito legal. Você qualquer coisinha que você faz e você vê o resultado, cara, é sensacional, sabe? E a Unreal ajuda bastante, né? Tanto a Unreal quanto a Unity, que são... As duas estão de graça, né? Então, ferramentas gigantes, né? Então, fica muito mais fácil pra você. A Unity, eu acho que ela... A versão de graça, eu acho que ela é mais limitada. Se não é, um pouquinho, né? Mas até que, tipo assim, até pra jogos 2D também, até o Game Maker, ele não é tão caro, que é o que a gente tá usando pra fazer o 2 in Chrome. E você não precisa saber programação pra mexer nele. Então, na Unreal, é uma linguagem da Unreal, que é Blueprints. Isso, tem script visual, é isso. É. Mas, ainda assim, não é tão fácil. É, mas, pô, comparado a C++, caralho, nossa, não tem nem comparação, né? Então tá, vamos para a dica da semana. Dica da semana! Now the world don't know. Então, na dica da semana, dessa semana, cada um vai dar uma dica relacionada a desenvolvimento de jogos. Então, sei lá, o Gustavo não desenvolve jogos, mas ele vai ter que dar um jeito de dar uma dica que tenha relação com isso. Tá bom, Gustavo? Boa sorte. Ok. Até para dar tempo para vocês pensar, eu vou perguntar primeiro pro Danilo e pro Graciliano. Danilo! Meu, minha dica para quem quer começar é, tipo, tentar, se você quer tentar fazer um jogo assim, tentar com projetinhos pequenos, sabe? Então eu recomendo, ainda mais se você não sabe programar, pegar uma engine que nem o Construct 2 ou mesmo o Fusion aí que eu falei que eu usava, porque são engines baratas, relativamente baratas, e dá para você começar a programar sem ter que realmente saber programar. É uma linguagem visual. Boa. Pode ser. É bem bacana para iniciante. Show. Graciliano? Então, eu diria assim, para você não ter medo de você mostrar o que você está fazendo para outras pessoas, né? Você não ter medo do feedback, da crítica do pessoal, né? Então, você tentar sempre estar mostrando o que você está fazendo. E como o Danilo falou aí também, você fazer coisas pequenas, né? Sempre vale mais a pena você terminar alguma coisa, você ver alguma coisa sendo construída, mesmo que aos poucos, do que você tentar fazer alguma coisa que você... Ah, mas e se isso fosse melhor? Se eu conseguisse fazer isso aqui um pouquinho mais? Tenta fazer coisas pequenas assim mesmo, né? Concordo. E taca lá. Show. Cara, eu digo para baixar Unreal. Não só pelo desenvolvimento de jogos, mas eu, por exemplo, quando conheci a Unreal, agora eu tô viciado em animação. Então, eu tô brincando muito com animações e talvez em breve eu acabe publicando algo, sabe, no canal envolvendo isso. Então, acho que os games têm esse outro lado, sabe, que envolve muita coisa. Então, você pode contar a história. E a Unreal é de graça e, caraca, desponta aí frouxo como uma das melhores engines que tem no mercado, né? Gustavo. Bom, mas eu já tinha pensado, na real, o que eu ia... A minha dica, porque assim, eu não conheço nada de programação e bem pouco de design de jogos, né? Mas a minha dica seria a dica que eu daria também se fosse para pessoas que também estão interessadas na minha área, cinema, que é leiam. Leiam muito. Leiam todos os livros que vocês conseguirem colocar as mãos, porque sempre, nunca é ruim. Sabe? Lê qualquer coisa e só continua lendo porque isso só vai ajudar. Especialmente para quem quer criar histórias. Né? E eu falei aqui que eu tenho interesse em criar histórias para videogames também, então fica a dica. Sim, sim. Histórias também, jogos contam. Maurão! Putz, cara, o que eu vou falar? Ó, seguinte, quem for começar a querer desenvolver jogo, por favor, faz o remake do Silent Hill 1, cara. Eu queria muito ver. A dica da semana do Maurão. Boa. Eu queria também. É uma dica, na real, né? Faz sentido, cara. Faça o remake, né? Vai, Matheus. E, por favor, também uma versão HD decente do Silent Hill 2 também. Por favor, com as vozes originais. Nossa, aquele remaster foi horrível. Quer nada, né? Quer nada. Dá-lhe, Matheus. Minha dica é joguem jogos indies e principalmente brasileiros, cara. Porque é legal valorizar o que o pessoal tá fazendo aqui na nossa terra. E é interessante ver também que Já existe muita coisa muito legal sendo feita, sabe? E o pessoal quer saber muito de Call of Duty, não sei o quê, mas, poxa, já tem vários jogos bem maneiros, então vamos prestigiar que com isso você também aprende um pouquinho mais. Jogar é essencial para fazer jogos, né? Show! Cara, o programa de hoje foi uma vibe muito boa, foi muito legal falar com o Graciliano, te conhecer, cara, tu também, Danilo, duas pessoas super para cima, super legais. Gente boa e que contribuíram pra caramba com informação e um olhar que a gente não tem como ter, porque a gente não tem tanto contato com games nessa parte de desenvolvimento como vocês têm. E aí foi até legal que vocês cumprem papéis diferentes e têm histórias completamente diferentes, né? Valeu. Prazer. É um prazer estar aqui. Então é isso, e a gente vai ficando por aqui. Você fique à vontade para conferir o nosso site, conferir os outros broadcasts, que a gente tem broadcast de game, mas também tem outros falando da nossa vida e dos broadcasters. Tem o YouTube, que tem muito conteúdo sobre games. E bom, é isso. Fique em paz e até mais, internet. Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.